O Refúgio Biológico Bela Vista começou em 2014 com novos habitantes. São dois filhotes de arpia nascidos em 27 de dezembro e 1º de janeiro. Com eles, o plantel da reserva chega agora a 20 aves. Estes são o 14º e 15º filhotes nascidos no refúgio. O primeiro casal de arpias foi formado em 2005 e teve filhotes gerados com sucesso em 2009. Quando apareceram os primeiros ovos, ainda havia dúvidas sobre qual seria a forma certa de cuidar dos recém-nascidos, desconfianças que passaram com o tempo. Hoje, a equipe do refúgio está segura e confiante, tocando o maior projeto de reprodução de arpias da região sul do país. Os recém-nascidos estão bem adaptados e saudáveis. O mais velho nasceu com 70 gramas. No dia 8 de janeiro, 12 dias depois, já pesava 327 gramas, quase 5 vezes o peso original. Os dois filhotes, que ainda não se sabe se são fêmeas ou machos, fazem parte da família do casal de arpias mais antigo do criadouro de animais silvestres da Itaipu Binacional. Mas a família deles pode não ser a única a aumentar. O casal que chegou em agosto de 2013, vindo do Espírito Santo, também fez uma postura e em breve os biólogos irão retirar os ovos do recinto para medir, pesar e ver se houve fecundação. Maurício Freire, para a CBN Foz.